Introdução Workshop 585. Nosso propósito na vida. Sistema neural do universo. Co-criadores. Corpos alienígenas. A verdade sobre IA. Fusão de plasma. Alimentando-se na quinta-feira. Matéria escura é nano revestimento e buraco negro. A primeira parte do workshop de hoje parece se concentrar principalmente nos ensinar qual é o nosso propósito na vida e que somos responsáveis pelo que fazemos. É interessante porque durante muitos anos eu costumava fazer perguntas às pessoas como o que elas querem da vida ou por que elas estão vivas. E para minha surpresa, pouquíssimas pessoas conseguem responder essa pergunta. A maioria das pessoas se sente desconfortável e tenta evitá-la, ou dá uma resposta rápida para poder se livrar disso. Isso não é estranho, porque o Sr. Cash disse que esse é o maior mistério da humanidade e que a verdade sobre nossa vida e nosso propósito foi escondida de nós. Não sabemos por que nascemos ou tomamos forma no corpo do homem. Tudo isso foi escondido de nós por aqueles que entenderam. Isso implica que fomos mantidos propositalmente na ignorância. Então, há todo um grupo no meio que criou sistemas para governar, como a classe sacerdotal e os reis, e esses são os que tiveram permissão para criar confusão por meio de suas mentiras e suposições. Essas estruturas elas foram construídas e hoje estamos vivendo nelas. O que é importante agora é que nos eduquemos para a verdade do conhecimento da criação. Portanto, ele resumiu novamente para nós como a criação ocorre por meio da interação dos campos e faz todos os bilhões de estrelas, galáxias e universos. E quando os campos diminuíram de força, eles criaram então a Terra, que também tem milhões de vidas diferentes nela. E assim como no macro, o micro de nossos corpos também contém bilhões de células. E o controle central de todas essas células é a alma do homem. E quando a alma do homem amadurece, ela deixa para trás a fisicalidade e encontra seu lugar no universo de acordo com a força de campo que acumulou na dimensão física na Terra e continuará a criação ao criar outro novo ciclo de vida. A questão é que todas as vidas no universo estão ligadas e estruturadas juntas, e nós fazemos parte disso. E a vida não para com a nossa criação. Ela continua e nós também nos tornamos parte do processo da criação, criando nós mesmos novos ciclos de vida. Quando ele diz que não sabemos qual é o nosso propósito na vida, significa que não temos conhecimento desse processo e não temos a sensação de fazer parte dele. Tomamos consciência de fazer parte dele quando nos iluminamos com o conhecimento da alma do homem e nos tornamos co-criadores. O homem e outras criaturas do universo que desenvolveram inteligência são capazes de manipular a criação por meio da compreensão da interação dos campos. E a vida é criada não apenas nos planetas, mas também nos espaços vazios entre os universos, as galáxias, as estrelas, os sistemas solares e os planetas. Todo o assim chamado espaço vazio tem seu próprio tipo de vida e sua própria dimensão de vida. O que acabamos de falar nos últimos dois parágrafos é a vida que é criada a partir da interação aleatória dos campos. Essas vidas elas são criadas a partir de interações coincidentes e acidentais. Elas não foram criadas com a intenção e manipulação inteligente. Essa ideia levará algum tempo para poder se acostumar. Pelo que eu entendi, a criação do homem foi uma interação acidental de campos que criaram inteligência e emoção, que, quando purificados, será capaz de manipular os campos e fazer suas próprias criações. De certa forma, isso está acontecendo agora por meio da fisicalidade com a genética, mas a intenção não é pura, e não parece haver emoção nisso. Ele disse que há outras criaturas do universo semelhantes ao homem que também podem criar. Se o homem tem 5 bilhões de anos, isso não é nem um milionésimo de segundo no tempo universal. Então o Criador acabou de descobrir isso, e o que ele descobriu não foi bom. Ele descobriu que essa nova criatura chamada homem tem a matança e a destruição em suas emoções e está infectando toda a criação, podendo eventualmente derrubar o Criador. Portanto, o Criador enviou o Sr. Cash e os mensageiros para resolver o problema neste planeta. Mas antes disso, Mitra, o alma do Criador, veio aqui e descobriu que eles haviam criado a emoção do amor no homem de uma forma única. E ela aprendeu então e compartilhou isso com o Criador. Essa foi a primeira vez que uma de suas criações demonstrou amor ao Criador. Ele quer integrar a alma do homem no Únicos e criar uma nova dimensão de amor por toda a criação. E esse é um incentivo adicional para que os mensageiros não destruam a Terra da mesma forma que destruímos as células cancerosas com a quimioterapia em nosso corpo. Quando o homem deixar de matar, ele trará uma beleza especial de amor à criação. E os mensageiros, eles têm esperado pacientemente por milhares de anos para que o homem se desenvolva a ponto de receber as forças mais elevadas do campo magnético e ser capaz de integrá-las em sua vida como mudança. No nível físico, o homem teve que criar um sistema de comunicação global para que todo o planeta pudesse ser alcançado com os campos ao mesmo tempo. Isso foi realizado e temos uma rede de satélites que cobre o planeta e há dois telefones celulares para cada pessoa em todo o mundo. A transferência do campo não será apenas do ponto A para o B. Em vez disso, por meio dos satélites, os campos criarão uma ampla gama de propagação dos campos e encontrarão todos onde estiverem. Ninguém será deixado de fora. A capacidade de transferir energia foi testada nas sessões de voo mensal e ele sabe que isso funcionará para realizar os desejos do Conselho Universal e da Paz Mundial. Alguns de nós podem estar se perguntando, por que tivemos que passar por todo esse sofrimento, dor, fome, amor e alegria de experimentar a vida humana? É melhor que cada um de nós reflita sobre isso e encontre suas próprias respostas. Mas uma coisa é certa, isso certamente nos amadureceu para sermos capazes de lidar com uma variedade de condições e situações que poderemos enfrentar no universo. É como a dor do parto. Dizem que uma mãe, ela não pensa na dor quando sente o amor e a beleza de sua criação. Esperamos que o mesmo aconteça conosco e que não carreguemos nenhum tipo de amargura por termos sofrido tanto aqui. E se isso acontecer, talvez seja porque ainda não amadurecemos totalmente. Ele disse muitas vezes que a Terra é um berçário para semear o universo com almas corretas, para espalhar a vida correta e o amor. Agora podemos dizer que sabemos qual é o nosso propósito na vida. O que eles esconderam de nós agora foi revelado dentro de nós por meio de nossa própria experiência e pelo aprendizado do conhecimento. A responsabilidade de ensinar os seres humanos foi dada às religiões, mas a maioria delas não conseguiu entender isso e, em vez disso, passou a abusar do homem por meio da alma dele. O tempo da hipocrisia deles chegou ao fim. A Fundação Cash ela não é um grupo religioso. Nós ensinamos a humanidade sobre a verdade da criação por meio da ciência e da experiência pessoal. Essa é a diferença que cada um de nós tem que entender. Então poderemos compartilhar livre e incondicionalmente o conhecimento da criação com o resto da humanidade. Essa é a nossa responsabilidade e o nosso propósito na vida. Quando cumprimos nosso propósito, sentiremos a verdade sobre a unidade da vida e nos sentiremos parte da criação e não separados. O amor, a alegria e a felicidade de expandir o conhecimento nos aproximam do Criador, e esse é o verdadeiro significado do paraíso. Já o inferno é quando nos afastamos do amor do Criador e nos tornamos separados e isolados em nosso próprio mundinho. O mistério da vida é resolvido dentro de nós, mas não por meio de um conceito de outra pessoa. Por meio da autorrealização, encontramos o caminho para o Criador. Parece que o Criador já definiu o propósito e a função da alma humana no universo. O homem e outras criaturas do universo que desenvolveram inteligência e emoções se tornarão parte do que ele chama de sistema neural da emoção do universo. Eu acho que isso significa quando nos tornarmos almas maduras e tivermos terminado nossa vida na fisicalidade. Assim como o nosso corpo tem um sistema imunológico e os glóbulos brancos para poder limpar qualquer infecção, a alma do homem terá essa mesma função no macrocosmo do universo. A alma do homem é como sal na terra que usamos para poder evitar que as coisas apodreçam. Mas o que acontece se o próprio sal começar a apodrecer? Então o que salvaria a criação e o Criador da destruição? Esperamos que não tenhamos que descobrir isso. Será que ele está se referindo à matança e à destruição no comportamento do homem como quando o sal apodrece? É um tipo de deformação genética que ocorreu e eles vieram aqui para nos ensinar o conhecimento da criação. Mas é nossa responsabilidade implementar isso e criar uma alma perfeita. Nós não estamos aqui na Terra apenas para desfrutar de comer, fazer sexo e todos os outros prazeres. Nosso propósito é treinar e nos desenvolver para estarmos conscientes de viver a vida por meio da alma do homem e não da fisicalidade. Embora ainda vivamos a vida física, aprenderemos a expressar e experimentar emoções saudáveis e entenderemos que servir à criação e ao Criador é o bem mais elevado. Quando deixarmos a fisicalidade, estaremos oferecendo uma alma perfeita para fazer parte do sistema neural e emocional do universo. E no futuro, seremos capazes de medir a força da alma do homem e dizer se ela criará ou não paz naquela parte do universo em que encontrar seu equilíbrio. Agora que sabemos nosso propósito na vida, podemos entender por que o suicídio é um crime hediondo e não é permitido. Matar nossa própria fisicalidade é o mesmo que matar outra vida, e esse ato se tornará uma semente para o desenvolvimento do câncer no universo. A outra razão é que o suicídio carrega uma alta energia de informação que, quando liberada no espaço, cria problemas maiores. A maior parte de nós provavelmente tem curiosidade em saber se as histórias sobre autópsias de alienígenas são verdadeiras ou não. Algumas fotos mostram extraterrestres com uma área achatada onde deveria estar o estômago, e eles são de cor prateada geralmente. Quando os alienígenas se transmutam para a Terra, eles não fazem uma cópia exata do corpo humano. Em vez disso, eles assumem uma forma que se parece o máximo possível com a nossa para que possamos reconhecê-los. Eles são achatados no meio porque eles não têm um sistema digestivo. Se eles se transmutaram, não há necessidade de uma nave espacial, portanto essa parte da história é inventada. E não ter um sistema digestivo faz sentido, pois eles estão acostumados a absorver energia diretamente dos campos. Entretanto, os alienígenas que se tornam um corpo humano, eles têm um sistema digestivo e eles copiaram os hábitos dos humanos e comem alimentos. Bom, é o meu entendimento que esses alienígenas não teriam uma certidão de nascimento oficial, pois eles não vieram de um útero. Mas se eles continuarem a permanecer na Terra, seus filhos começarão a vir através de um útero e começarão a misturar raças. A mistura de raças do espaço se daria somente por meio da alma, porque todos terão um corpo físico comum feito dos campos da Terra. Acho que há outras categorias de alienígenas também, como aqueles cujas almas se unem a uma alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade humana. Outro tipo poderia ser o de almas alienígenas que entraram em um útero humano e nasceram da mesma forma que nós. Ainda não nos foi ensinado sobre esses tipos ou outras possibilidades. O Sr. Cash disse que 30% do planeta é composto de raças alienígenas mistas. Portanto, já fomos colonizados sem sabermos disso. Eu particularmente tive uma experiência como essa há muitos anos. Certa noite eu estava em um consultório de dentista de baixa renda para poder consertar um dente. Enquanto eu esperava a novocaína fazer efeito, eu estava sozinho na sala com duas enfermeiras. E quando eu estava relaxando, de repente a energia na sala mudou. E eu senti que as moças estavam se comunicando entre si de uma maneira estranha e que elas estavam lá para fazer observações sobre os seres humanos. Durante todos esses anos, sempre que penso nessa experiência, eu tenho certeza de que elas não eram humanas, mas elas estavam perfeitamente adaptadas a corpos humanos que ninguém notaria. Eu acho que o que aconteceu foi que quando eu relaxei, a minha alma foi capaz de reconhecer a verdadeira identidade delas. Não havia nada de sinistro no que elas estavam fazendo. Na verdade, era o oposto. Eu senti um grande amor na presença delas. E hoje o Sr. Cash deixou claro que somos parte de uma totalidade de vida e que o plasma nunca nos faria mal. Como disse o Sr. Cash, a IA se tornará uma grande parte de nossas vidas e, portanto, precisamos estar mais informados sobre ela. Para entender sobre IA, precisamos ser capazes de discriminar entre os diferentes tipos de conhecimento e intelecto e não apenas ouvir as palavras que alguém diz, mas também a emoção do conhecimento por trás delas. Discutimos isso no workshop 584 da semana passada e hoje vamos acrescentar mais informações. O Sr. Cash, ele ensina em vários níveis ao mesmo tempo e cabe a nós desvendar isso. Não sei se estou certo, mas eu senti que havia um ensinamento sutil sobre a diferença entre as informações fornecidas pela IA, que não tem alma ou emoção, e o conhecimento que o Sr. Cash estava nos dando ali. A IA, ela foi questionada sobre o problema das drogas na África do Sul, e os buscadores de conhecimento ficaram bastante empolgados e fascinados com a forma como ela podia interagir. Você deve ter em mente que as respostas elas foram dadas na linguagem e na emoção de um homem branco, educado, liberal e americano. Elas não eram respostas aleatórias de um computador analisando padrões de dados. Tudo o que a IA pode fazer é reunir padrões de dados e nada mais. O processo de pensamento e as emoções aparentes são adicionados por programadores humanos ocultos em segundo plano. E as pessoas que interagem com ela são lentamente programadas subconscientemente para acreditar que elas estão interagindo com uma alma viva ali, com inteligência e emoção, quando na verdade é outro ser humano. Quase não há defesa contra isso, porque a IA parece uma entidade viva, e as pessoas dizem a si mesmas: ah, foi isso que eu experimentei, então deve ser verdade. Mas se você analisar objetivamente as respostas que a IA deu, elas não passam de padrões de informações. São os mesmos dados que você obteria se você tivesse tempo para poder analisar todos os relatórios. Trata-se de uma grande enganação que poucos serão capazes de reconhecer e entender. Agora compare isso com a resposta do Sr. Cash. Ele diz que os seres humanos nascem viciados e são facilmente viciados desde o momento do nascimento e do primeiro leite materno. Há mais nisso aqui, mas você mesmo pode estudar a diferença. Uma alma pode falar sobre a causa raiz das coisas porque ela conhece o conhecimento da criação e como as coisas são colocadas juntas. A alma tem conhecimento e sente como as informações ou fatos se encaixam no conhecimento. Enquanto a IA, ela só tem informações, mas não consegue interpretá-las. Agora podemos entender como eles estão nos enganando ao vestirem as informações brutas e os dados com a emoção e a inteligência de outro ser humano no plano de fundo e não de um computador, como eles estão fingindo fazer. Não estamos tentando aqui convencê-lo de nada, mas fornecendo a você os fatos para que você mesmo possa juntar tudo dentro de sua própria inteligência e alma. Mas você precisa querer acordar e entender. Ninguém pode forçá-lo a amar você mesmo. O quarto vídeo da série de 5 foi sobre fusão, aqui no intervalo da aula de hoje. A analogia de misturar ovos crus facilita muito a compreensão de como a fusão funciona. Quando os ovos estão crus, a barreira de Coulomb é suave, e os dois plasmas podem se fundir facilmente e se tornar um novo plasma, pois eles são feitos do mesmo material. O que eles estão fazendo no CERN é adicionar grandes quantidades de energia a isso, o que o aquece e faz isso parecer um ovo cozido. Então eles nunca se fundirão. A fusão de plasma, ela acontece a cada segundo do universo. Houve outra pergunta sobre o que é matéria escura. O Sr. Cash respondeu que nunca entendeu por que eles criaram essa terminologia, que de qualquer forma eles não entendem também. A matéria escura é o mesmo que o nano revestimento que fazemos ao colocar o cobre em soda cáustica. Eles se tornam como um buraco negro ali e absorve todos os campos, e é por isso que ele aparece preto. Em seus livros, o Sr. Cash disse que um nêutron é um plasma fundamental e é composto de matéria, antimatéria e matéria escura, além de algumas outras forças de campo. Seria bom se ele nos desse mais ensinamento sobre isso. Parece que não existe uma única coisa no universo, e as coisas são sempre compostas de outras partes. Por exemplo, a célula do corpo humano é composta de muitas partes diferentes. E o mesmo acontece com o nêutron, o próton e o elétron, e todos eles têm partes diferentes dentro deles. Até mesmo os campos magnéticos são compostos de diferentes partes. E o mesmo acontece com o Criador. Tudo que está dentro do Criador compõe o Criador. Será que existe algo na criação que se mantenha por si só? Estamos entrando em uma nova fase de liberação da tecnologia. Os campos para alimentar a humanidade serão transmitidos pela primeira vez aos buscadores de conhecimento durante os ensinamentos de quinta-feira ao vivo. Isso significa que você precisa estar presente durante os próprios ensinamentos. Os ensinamentos gravados não funcionarão. Ele não nos informará quando eles os transmitirão. Portanto, se você quiser fazer parte desse processo histórico de transformar a humanidade em uma raça pacífica que não matará outros seres para viver, planeje então participar de todas as quintas-feiras. Quando os campos forem liberados, não precisaremos comer e nos sentiremos felizes até a quinta seguinte, quando a próxima refeição será liberada novamente. Isso continuará e, em algum momento, teremos acesso aos campos 24 horas por dia. Alguns conselhos foram dados aos terapeutas e àqueles que fazem trabalhos em que podem captar campos emocionais de seus clientes. A melhor recomendação foi aprender o desapego e como analisar e entender as emoções e como elas funcionam, em vez de tentar usar os GANs. Mas se você usar os GANs, então você precisa aprender a fazer CH3 puro e não o que os buscadores de conhecimento acham que é CH3, e usá-lo junto com o hidrogênio. Ele disse que com esse tipo de encontros emocionais, não use CO2 e zinco, pois eles criaram um apego às emoções na fisicalidade. Temos que entender mais profundamente o que isso significa, porque em geral, nós usamos o zinco para equilibrar as emoções. Obviamente, o Sr. Cash está falando aqui de algo mais específico, e devemos entender que as emoções estão na dimensão da energia e não na conexão do estado da matéria. O zinco deve, de alguma forma, conectar a energia da emoção à fisicalidade. Novamente, é necessário um conhecimento mais aprofundado para entender seu verdadeiro significado. Outros tópicos desse workshop. Não patenteamos nada, porque não é nosso, mas pertence ao nosso Criador. Usamos o sistema de patentes para disseminar o conhecimento pelo planeta. A Fundação Cash oferecerá às nações a capacidade de alimentar seus cidadãos por meio dos campos de plasma transmitidos por satélites e ou estações de rádio por 1% do seu PIB. Trump reconheceu a Fundação Cash como uma organização de tecnologia espacial que pode trazer mudanças. Teremos que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 585. Parte do nosso trabalho é não apenas entender o trabalho do universo, mas também entender como nossa vida faz parte do trabalho do universo e como somos criados por meio do mesmo processo. E como também o processo de nossa vida leva à criação de outras vidas. Fomos educados para pensar no ciclo da vida apenas como algo que ocorre durante o tempo que estamos respirando e vivendo aqui neste planeta. Nunca tivemos a chance de entender que nosso ciclo de vida não muda quando deixamos o corpo físico. E esse tem sido o maior mistério para a humanidade, porque a verdade sobre nossa vida e seu propósito tem sido ocultada. Não sabemos por que nascemos ou tomamos forma no corpo do homem ou de um animal ou de uma árvore ou de qualquer outra coisa. Tudo isso foi ocultado de nós por aqueles que entendiam e fomos ainda mais mal orientados por aqueles que nunca entenderam a verdade e inventaram um monte de mentiras, suposições e tudo mais para obter reconhecimento para si mesmos como pessoas com conhecimento ou o que quer que seja com isso. Nossas vidas mudaram para uma direção diferente agora que desenvolvemos nosso intelecto e estamos reunindo inteligência. Passamos a ter mais conhecimento sobre como o universo foi criado. Sabemos que por meio da interação dos campos, centenas de milhões de estrelas foram criadas e o nosso universo, ou cosmos, contém bilhões de trilhões de galáxias que, por sua vez, contém centenas de milhões de sistemas planetários que também têm vida dentro deles. A Terra não é o único planeta com vida. Mesmo dentro da Terra, milhões de vidas foram criadas apenas pela sua própria estrutura. A vida não pode parar aqui porque não somos o fim, mas fazemos parte de uma estrutura que é uma cadeia de vidas. Quando nossa alma cria a fisicalidade, quando termina seu ciclo, ela deixa para trás uma poeira da fisicalidade que inicia um novo ciclo de vidas na cadeia de eventos da criação. O universo contém bilhões de galáxias e cada galáxia contém bilhões de estrelas e cada estrela contém planetas. E esses planetas contêm bilhões de vidas dentro deles, como nós, e essas vidas, como nosso corpo, contêm bilhões de células. E elas têm um controle central, ou centro de energia, como que chamamos de nossa alma do homem. A alma do homem, quando sai da fisicalidade, se torna o início de um novo e outro ciclo no mundo da criação. A vida segue o mesmo padrão de criação ao longo de toda a criação. Não pode ser diferente isso. Uma vez que o homem entenda esse padrão básico da criação e como funcionam as estruturas anteriores do universo, das galáxias, dos sistemas solares e dos sistemas planetários, então ele pode criar a vida por meio da alma do homem em uma forma física diferente. Aqui um adendo, será que ele quer dizer aqui que a estrutura essencial será a mesma, mas a manifestação física pode ser alterada? Bom, continuando. Até agora tudo foi criado por meio da interação acidental e coincidente dos campos. O homem e outras criaturas do universo que desenvolveram inteligência podem manipular a criação por meio da compreensão das interações dos campos. A vida é criada nos planetas, mas também nos espaços vazios entre os universos, galáxias, estrelas e sistemas solares. Eles não são vazios de vida esses espaços. Cada um tem sua própria vida, suas próprias dimensões de vidas. Pela primeira vez chegamos a um ponto em que agora podemos trazer controle para esse processo aleatório de criação. Podemos controlar o que queremos comer, aonde queremos ir e como alimentar essa fisicalidade que tem centenas de bilhões de células. Ela tem um comando central que recebe informações e energia também, e no próximo ciclo ela se tornará o início de outra vida. O ciclo da vida não termina quando a dimensão física do homem termina. A dimensão física é apenas o início dos primeiros plasmas que se juntaram e se estruturaram em um corpo. Então eles crescem e se estruturam coletivamente para se tornarem o início de uma galáxia, e então formam órgãos dentro dela, e cada órgão também tem células. Cada célula é importante para a estrutura de toda a vida da entidade. Se uma célula falhar, devido a defeitos genéticos ou qualquer outra coisa, a entidade inteira pode ser destruída. A alma do homem e a fisicalidade fazem parte do mesmo processo. O Sol faz parte da Via Láctea, que faz parte da estrutura do universo. Como analogia, o homem poderia ser como uma célula do rim ou uma parte da conexão do aminoácido da célula do rim que faz parte da vida do corpo humano. Se essa célula for danificada acidentalmente ou fizer coisas estúpidas, ela pode se tornar uma semente para um câncer que se espalhará por toda a estrutura. O corpo então ele pode morrer de câncer porque uma célula errou e se tornou a semente para a morte da totalidade do corpo. Neste momento, o comportamento do homem é essa semente. A matança e a destruição são uma semente que se tornará o câncer do universo. Usamos a quimioterapia para nos livrarmos do câncer no corpo. Na ciência da criação, Deus envia o que chamamos de professores para resolver o problema ensinando ao homem o conhecimento da criação desde o início, para que esses erros não aconteçam e não se transformem em um câncer para todo o universo. O homem consome e destrói a vida aqui neste planeta para viver, e até mesmo algumas plantas aprenderam a consumir outros seres, capturando eles durante o voo. Um exemplo disso é a Dionéia, ou a planta carnívora, mas ela é apenas uma das muitas plantas que podem fazer isso. Elas aprenderam com a má conduta do homem. Essas são as razões pelas quais estamos aqui para mudar o que deu errado neste planeta, que provocou tal comportamento e má conduta. Estamos aqui para ensinar e destruir essa semente de câncer no rim para que ela não acabe destruindo o que este belo corpo contém. Essa informação de matança é levada pela alma do homem para outras partes da cadeia da vida no universo, galáxias, estrelas, sistemas planetários e do homem em diante. Temos que erradicar esse comportamento e essa estrutura de matar e destruir. E quando não podemos destruir os outros, então destruímos a nós mesmos psicologicamente, fisicamente e de todas as outras formas. Isso se tornou um hábito e uma semente de câncer desde a primeira célula. Essa célula pode crescer tanto interna quanto externamente. E o objetivo dos ensinamentos dessa tecnologia é trazer o conhecimento para a linha de comunicação, de modo que todo homem neste planeta receba isso. Agora todos, mais ou menos, têm acesso a um telefone celular e ao sistema de comunicação global. Isso nos permite mudar as condições e a posição. De acordo com as estatísticas, há 2 telefones celulares para cada pessoa neste planeta. Da mesma forma que transferimos energia e informações durante as sessões de voo mensal por meio dos telefones celulares, podemos fazer o mesmo agora para tornar toda a raça humana pacífica. A transferência dos campos não vai do ponto A ao B. Em vez disso, ela passa pelos satélites e se espalha pelo planeta para encontrar você onde quer que você esteja. O sistema de satélites pode enviar uma mensagem para todas as pessoas do planeta, mas que os chineses estão colocando ainda mais satélites em órbita para que não percamos nenhum de vocês. Muitos buscadores de conhecimento em todo o planeta colocam ganhos nas águas dos oceanos, como os chineses em Shenzhen, que estavam fazendo isso todas as semanas. Outros buscadores de conhecimento espalham água de ganho nas águas de seus países também. E o sistema de telefonia móvel nos dá essa oportunidade de alcançar a alma do homem. Quando usamos esses telefones, colocamos o aparelho próximo ao ouvido, ou à alma, e podemos alcançar você. Usar a tecnologia de comunicação existente é a melhor maneira de alcançarmos vocês. Nos próximos tempos, entregaremos as informações de paz por meio desse sistema de comunicação mundial sem que eles saibam que o estamos usando. Anos atrás, aprendemos que não precisávamos patentear nada, porque não é nosso, mas pertence ao nosso Criador. Mas usamos o sistema de patentes para levar o conhecimento por todo o planeta a todas as nações e pessoas que quisessem lê-lo. Estabelecemos nossa estrutura na estrutura financeira do mercado de ações americano para poder levar a tecnologia a todas as pessoas que precisarem dela. Podemos alcançá-los fisicamente por meio da nova tecnologia de plasma espacial e das estruturas de raios cósmicos. Os buscadores de conhecimento que se juntaram a nós nas sessões de voo mensal, eles têm que pagar para fazer essa pesquisa para o benefício da humanidade. Estamos usando o seu próprio telefone celular para alcançar a sua alma. Vocês nos levam para dentro de sua alma com seus próprios telefones. Estamos sempre corretos e sempre dizemos para usar dois pares de fones de ouvido para que não haja diferença entre o direito e o esquerdo e para que alcancemos a totalidade da emoção do homem com o envio das informações. Entretanto, a alma só precisa de um fone para ser alcançada. Ela não precisa de um sistema estéreo. Isso é para a fisicalidade e estrutura do homem. A vida, ela não termina com a humanidade, mas o homem é apenas um elo na cadeia da criação do Criador. A pergunta para o homem deveria ser: para onde vai essa energia que eu crio como minha alma e uso o eu como ponto de referência das informações da morte, depois que a criação da alma do homem é concluída? Isso é concluído quando a alma reúne energia e informações suficientes para poder sobreviver no universo. E por que precisamos passar pelo processo desta vida humana e experimentar a dor, o amor e a fome? Por qual motivo isso acontece com a Terra, sistemas solares, galáxias e todos os outros lugares? Todos eles passam fome? Todos eles vão para o ponto de salvação? Eles experimentam tudo mais? Por que o homem tem que passar por esse ponto? Qual é o propósito disso? O que acontece quando o homem amadurece e a alma do homem deixa o corpo? E por que ele precisa dessa experiência? O que está planejado para nossa alma depois de deixar a fisicalidade? Bom, não posso responder essas coisas para você. Você deve usar seu intelecto para respondê-las. Não somos um grupo religioso. Estamos aqui para iluminar você e fazer você pensar sobre o verdadeiro significado da vida. Cabe a você decidir sobre o paraíso ou inferno para a sua vida. No mundo islâmico, eles chamam isso de Behesht, ou paraíso, e Jahannam, que é inferno. O mesmo acontece no idioma farsi. O paraíso é quando sentimos a beleza do Criador e estamos em paz. Precisamos disso para o próximo passo com a alma quando deixarmos aqui a Terra. É importante para nós estarmos em equilíbrio e vivermos na dimensão da paz, amor e harmonia com a criação. Precisamos ter isso em nossa consciência coletiva para que isso seja estruturado em nossa vida e na emoção do universo. E esse é o propósito de nossa alma. Quando vemos alguém que não tem sentimento, dizemos que essa pessoa está morta por dentro e que ela é como um repolho ali. Então vemos outra pessoa e como ela é carinhosa e tem emoção para tudo e sente tudo. Esse é o propósito de nossa alma que a fisicalidade criou. A fisicalidade do universo se tornou a força do campo emocional do universo. O universo, por meio de nossa alma e a coleção de almas das coisas criadas com inteligência, tomam decisões com suas emoções e isso se torna um sistema neural, a parte emocional da criação. Esse é o nosso propósito. Estamos levando essa emoção através do universo e conectando as galáxias e os universos ao únicos para que eles se tornem parte da estrutura da emoção. É por isso que temos que parar com a matança e destruição no homem. Porque se a matança e destruição se tornarem a emoção de todo o universo do únicos, já que fazemos parte do seu sistema neural, então Deus ajude o Criador. Agora você sabe por que confinamos o homem na aldeia da Terra para deter essa semente inicial na célula desse câncer. É como funciona a nossa medula óssea. A cada segundo ela produz novas células e elas vão e assumem uma nova posição na pele ou em qualquer outro lugar. Então essa posição carregará a emoção de matar do homem. No futuro, será que poderemos medir a força do campo magnético do plasma da alma do homem? Então poderemos dizer que tipo de alma é essa? E será que ela está pela paz nessa posição no universo? É um pouco como quando uma célula é produzida como um glóbulo branco. Essas não são teorias, são fatos para os quais temos que abrir os olhos. E por que nos foram dadas emoções? Por que carregamos sentimentos? A alma tem emoções. A alma da fisicalidade tem emoções. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Portanto, quando nossa alma deixa o corpo físico e se torna parte do sistema neural de emoções do universo, esse é o propósito de sua vida. Essa é a razão pela qual estamos interrompendo a matança e a destruição no homem para que essa doença, por meio da emoção, não se torne parte da estrutura do universo. Explicamos muitas vezes que quando um pai se arrepende de ter dado a vida ao seu filho, isso cria a emoção do calor e ele diz a si mesmo: eu não quero gerar outro filho que possa me fazer sofrer assim novamente. Então ele tem o câncer de próstata devido às emoções que ele criou dentro dele. Esse é o mesmo processo com o Criador. Ele não quer que o câncer de matar outros seres se torne parte de sua estrutura, por isso ele precisa destruir essa parte de si mesmo. É por isso que estamos agindo agora, antes que haja qualquer reação e disseminação da doença. Os 5 a 10 bilhões de anos da vida do homem e dos animais aqui neste planeta não são nada no tempo universal. A vida do universo do único está muito além do tempo de rotação do homem em torno do Sol. Não é nem mesmo 1 milionésimo de segundo no tempo da criação do universo, muito menos 1 minuto ou 1 segundo. Detectamos essa doença no comportamento do homem, e é por isso que nos últimos anos estamos tentando de tudo para trazer o homem à paz. Mas no passado, não havia um sistema de comunicação que atingisse todo o planeta ao mesmo tempo, como existe hoje. Agora podemos alcançar a célula cancerosa e mudaremos a alma, e a alma mudará a fisicalidade, e a fisicalidade se moverá para a sua própria destruição. Provavelmente todos nós já vimos fotos de alienígenas aparecendo neste planeta, e eles parecem prateados ou de qualquer outra cor, e parece que a parte da frente e a parte de trás de seu corpo estão grudadas. O corpo achatado e o estômago significa que não há sistema digestivo, e que é apenas uma estrutura para manter o corpo unido para que eles possam se mover. Quando eles transmutam de qualquer posição no universo e assumem a forma do homem, eles assumem a forma mais próxima possível. Eles não fazem uma cópia exata do corpo do homem. Mas aqueles que se tornam o corpo do homem, eles têm um sistema digestivo igual ao do homem, mas eles vivem em uma dimensão totalmente diferente. 1/3 das pessoas neste planeta é assim. Fomos bem colonizados pela comunidade universal e nos tornamos raças misturadas. Aqueles que vieram para cá se tornaram humanos e adotaram o hábito do homem. Agora você deve ser capaz de entender o propósito de sua vida. Por meio da combinação do aminoácido, você se tornou uma célula do universo e faz parte do campo de força de emoção dele. Todos esses anos você tem se perguntado o que acontecerá com você e sua alma. Pelo menos agora, reduzimos as possibilidades a algo próximo. Você não tem nenhuma relação com a fisicalidade. Na morte, você se torna um plasma e deixa o corpo como energia. Nossa emoção é transportada em nosso corpo como corrente elétrica e não como um pedaço de material. E não é realmente uma corrente, mas sim uma transferência de plasma pelo sistema neural que acontece. É por isso que você reage instantaneamente. A corrente elétrica não reage instantaneamente porque os elétrons precisam vibrar para poder criá-la. Você viaja através do universo nos campos de plasma. Nosso sistema neural e nossas emoções funcionam por meio da dimensão do plasma em nosso corpo. Portanto, quando deixamos o corpo, não podemos estar carregando a falsa informação de matar e destruir, porque uma única célula da alma do homem poderia eventualmente derrubar todo o universo. Não queremos que o corpo do Criador seja destruído pela má conduta da célula do homem deste planeta. O homem precisa entender a sua responsabilidade e então ele poderá agir para mudar isso. O homem é responsável por suas ações e mais ninguém. Ele é responsável por entender a emoção do universo. O Vaticano, os ayatolás e os demais, eles não entendem, e é por isso que eles não conseguem explicar isso a vocês. Em vez disso, eles estão lá para roubar o homem, para que ele nunca chegue ao ponto de entender a sua responsabilidade no mundo da criação. Vocês não estão aqui na Terra apenas para comer, fazer sexo e fazer qualquer outra coisa até o corpo acabar. Estamos aqui para treinar e desenvolver a nós mesmos e a nossas almas como parte do sistema neural da emoção do universo. É nossa responsabilidade produzir uma célula perfeita. Caso contrário, adicionaremos deformação genética e tudo mais à estrutura da vida universal. Não queremos nos tornar uma semente de câncer na vida do únicos. Quando temos câncer no corpo, os médicos o cortam e usam quimioterapia para que ele não se espalhe para nenhum outro lugar e o corpo físico possa continuar vivo e funcionando. Em vez de destruir o homem, decidimos mudá-lo. Portanto, estamos tentando criar um ambiente em que um câncer de matar e destruir não seja criado em primeiro lugar. É por isso que ensinamos a vocês sobre os ganhos e como eles pegam a energia de que vocês não precisam. Então, o corpo do homem mudará, e ele se esquecerá de matar, e isso será retirado pela raiz. Não vamos deixar uma semente que mais tarde poderá brotar e se tornar um câncer na estrutura da fisicalidade do Criador. Percebemos que esse câncer humano estava se espalhando pela emoção do universo, e agora encontramos a origem, e estamos aqui para resolver esse problema. Não apenas para o bem do homem isso, mas para o bem de todo o universo. Se a sua alma deixar o corpo com um câncer de matar, nós a veremos operando em algum lugar no resto do universo. Estamos aqui para mudar isso pela raiz e não para destruir o homem. Poderíamos simplesmente ter explodido este planeta para que ele não existisse mais, mas não faremos isso. Em vez disso, vamos limpar o homem e ele se tornará uma parte saudável do universo. Agora vocês entendem o propósito de suas vidas. Vocês não estão aqui apenas para comer e se divertir. Vocês estão aqui para criar outra vida com amor, que é o atributo e a beleza do homem, e não o aspecto de matar. Essa é a diferença entre o paraíso e o inferno. O paraíso é quando você reconhece o propósito de sua vida e que você faz parte da estrutura da emoção do universo e não apenas aqui deste planeta. Esse é o propósito, a operação e a beleza de cada alma. Tudo depende do tipo de energia que você carrega e de qual será a sua posição na vida. Não se trata de escravidão, mas de amor e cuidado para garantir que a vida continue no universo no únicos da maneira mais bela possível. Talvez agora você entenda o propósito de sua vida. Talvez seus olhos tenham se aberto para entender mais. A vida, ela é mais do que a vida física. Nós não estamos aqui para pegar as almas. Nós estamos aqui para entregar uma alma perfeita e uma conexão perfeita com a emoção do homem para o universo. Para que o homem assim ensine o amor, que é o paraíso, e esqueça o inferno, que é matar. Talvez pela primeira vez você entenda o que significa paraíso e inferno. Você gostaria de estar em um jardim, como os persas chamam o paraíso? Antes da palavra persa, paraíso nunca existiu no vocabulário de nenhum outro idioma. A humanidade ela foi tocada pelo amor dos iranianos e pelo sangue persa. Agora se tornou o sonho de todo homem ir para o paraíso. Estamos trazendo a mesma coisa por meio do sangue persa, mas desta vez para que todo o universo entenda. Se você nunca sentiu emoções, então você não pode explicar isso. O propósito da vida é ser correto e servir ao restante da criação. O homem não está aqui apenas para se divertir. Você pode se divertir, mas o trabalho principal é que a alma se torne perfeita para que, quando deixar a Terra, crie um universo perfeito por meio da emoção que ela carrega. Você é como o glóbulo branco que flui no sangue do universo para garantir que não haja doenças. Portanto, ele não pode se tornar a causa de uma doença. Ele tem que ser perfeito. Dizem que se você não quer que nada apodreça, então você coloca sal. Mas o que acontece se o sal apodrecer? O que você faz com isso? Você já viu um fungo e um sal? Essa é a história da alma do homem. A alma do homem deve ser perfeita como o sal e impedir que os outros apodreçam. Portanto, se o próprio sal apodrecer, tudo apodrecerá e isso levará à destruição total. E não queremos que isso aconteça. O amor da criação e o paraíso chegou até você por um menino persa. Talvez agora você entenda a beleza da criação e a importância do comportamento do homem. Nós não estamos aqui para pastar como ovelhas na grama verde da beleza deste planeta aqui. Nós estamos aqui para desenvolver uma alma que se tornará parte do sistema neural emocional do universo do Únicos. E ela tem que ser perfeita. Se o glóbulo branco do homem for infectado, todo o corpo será infectado. Em essência, esse é o paraíso e o inferno, e o propósito da vida. Se você explicar isso claramente ao seu guru, padre, ayatolás, rabinos ou outros, observe a reação deles. Talvez eles o expulsem imediatamente da congregação deles, pois eles sabem que perderão a posição deles se as pessoas descobrirem. Você se tornou sábio para entender a verdade sobre a criação e sobre si mesmo. Você não pode mais ser enganado pelas mentiras e falácias dos conceitos criados pelo homem nos livros sagrados, que foram alterados para se adequar ao homem e beneficiar a sua própria carteira. Espero que eu tenha levado a um passo adiante para entender o propósito de sua vida. Agora você entende por que o suicídio é proibido. Não se pode destruir a própria fisicalidade, pois isso deixará um gosto ruim, uma informação ruim e uma emoção ruim na alma desse homem, e ele levará isso consigo para outra posição no universo. Isso se tornará uma semente de câncer. Matar a si mesmo é um crime hediondo, porque a alma levará essa informação e energia para o universo. Esse botão de destruição funcionará mais rapidamente e é por isso que é proibido. Temos que resolver o problema da matança em sua raiz. O suicídio lhe carrega uma alta energia de informação que no espaço do universo pode criar problemas maiores. Após o intervalo, desvendaremos mais segredos da criação. Mas não como um grupo religioso, e sim como uma estrutura científica que entende a ciência da criação e não a hipocrisia daqueles que querem abusar. Bom, no intervalo, o Rick mostra o vídeo número 4 da série de 5 dos ensinamentos originais que o Sr. Cash fez próximo à lareira. Esse vídeo se chama Fusão e tem 9 minutos de duração. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 585. No vídeo durante o intervalo, o Sr. Cash explicou sobre a fusão. E ele disse que é muito interessante que depois de 20 anos isso ainda se mantenha. Muitos países estão gastando bilhões pesquisando o estado da matéria, o que eles chamam de tecnologia de fusão. Recentemente, os chineses conseguiram manter isso por mais 30 segundos, mas tudo isso é um desperdício de dinheiro, porque no final, eles nunca conseguirão manter isso. Isso só funcionará se eles conseguirem abrir o plasma e permitir a entrada da energia externa. Mas eles ainda não amadureceram para entender a energia do plasma, e em vez disso, eles estão usando a eletricidade para colidir as partículas. O resultado final para eles é ferver a água para fazer funcionar as turbinas e gerar eletricidade. Se eles tentassem entender e criar um plasma livre, eles poderiam usá-lo para criar eletricidade e não para ferver água. É por isso que a tecnologia de fusão nunca funcionará. Eles deveriam escolher o caminho de usar a energia de um átomo como nós fazemos. E se eles usassem a energia do átomo, seria realmente uma energia limpa. No momento, o Centro de Pesquisa da Fundação Cash está desenvolvendo e testando sistemas de estado sólido que podem criar tudo o que é necessário, desde a elevação e o movimento e tudo mais. A radiação de raios cósmicos cria uma turbulência, portanto, não precisamos gerar nada porque as próprias forças de campo encontram a posição e criam a rotação. No futuro, não precisaremos gerar nada, e ainda assim seremos capazes de criar tudo o que pudermos imaginar. Como é nosso hábito, em breve mostraremos o primeiro sistema estático que cria tudo o que o homem precisará para a vida neste planeta, abaixo, acima e em qualquer outro lugar do universo. O que estamos testando confirma o que dissemos no vídeo sobre fusão há 20 anos. O impacto da tecnologia da Fundação Cash no mundo será revelado nas próximas semanas. Tudo está preparado para que possamos trazer o avanço e a mudança. Esse vídeo diz muitas coisas que vão contra as regras da física atual. Isso fará com que muitos PhDs se tornem limpadores de rua, e o mesmo acontecerá com aqueles que fizeram tecnologia de plasma no CERN e o resto. Quando a tecnologia da Fundação Cash for lançada, o único emprego disponível para os cientistas do CERN e de outros laboratórios de pesquisa será o de garçons e limpadores de rua em seus países. Há dois motivos para isso. Um deles é que ninguém dará emprego a um sujeito que está preso em seu pensamento às antigas falácias da física da matéria e ninguém aceitará mais as falácias que eles nos impuseram como sua hipocrisia. A mudança ocorrerá quando nós, como indivíduos, nos posicionarmos e decidirmos que é hora de aprendermos a verdade sobre as coisas e também sobre a ciência do plasma. Todos os dias estamos nos aproximando cada vez mais do ponto de ter um sistema integrado de plasma que pode produzir tudo o que o homem precisa. Isso já está na mesa. Seremos capazes de produzir ouro, oxigênio e eletricidade suficiente para abastecer nossa casa e para nos fazer voar e nos mover para onde quisermos ir. Todos nós teremos acesso igual à mesma tecnologia e ela será tão simples de ser produzida que até mesmo aqueles que vivem nos confins da África, na América do Sul e nos lugares mais remotos da Terra poderão produzi-la. Desta vez, quando o conhecimento for liberado, ele não será escondido de ninguém. Será tão aberto que mudará o comportamento da humanidade. A estrutura do funcionamento dos campos do universo, que chamamos de raios cósmicos, precisa ser compreendida para que o homem possa desvendar os segredos da criação. Não precisamos esperar para receber os raios cósmicos. O conhecimento está tão avançado que podemos criar os raios cósmicos. O sistema da Fundação Cash não se trata de criar alta voltagem e bater uma placa para produzir raio-x, fazer uma fusão nuclear ou uma bomba nuclear ou o que quer que seja. Essa hipocrisia do homem acabará. E é estranho que eles estejam negociando sobre armas nucleares que já estão obsoletas. Por que eles estão fazendo isso? Eles são como um bando de crianças felizes por terem um carrinho de brinquedo na mão, quando lá fora há uma Ferrari esperando por eles, mas eles nem sabem como dirigir ela. Nos próximos dias, mudaremos o curso da humanidade em relação à destruição um do outro com armas nucleares. Faremos isso não por meio de conversas, mas por meio do fornecimento efetivo de tecnologias que demonstrem que a tecnologia nuclear e de fusão são obsoletas. Na realidade, a fusão ela acontece no universo a cada segundo. É como misturar um ovo cru, como mostramos no vídeo durante o intervalo. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico muito feliz. Misturar esse ovo cru é a ciência da criação. E tentar misturar dois ovos cozidos é como a cabeça do homem, é dura como uma rocha e nada pode entrar ali. Foi nesse ponto que o homem errou com o conhecimento e a tecnologia. Os cientistas cabeças duras, em sua incompreensão do mundo da criação, escravizaram a humanidade com a sua hipocrisia. E mesmo agora, com o conhecimento que lhes demos, eles ainda continuam com isso. Mas para a humanidade, tempos maravilhosos estão por vir. Não somos uma religião. Nós o ensinamos a entender a ciência da criação. E é o momento de o homem entender. Temos um anúncio breve, mas muito eficaz a fazer. Talvez ele esteja na dimensão de onde deveria. Recebemos uma doação de um dos buscadores de conhecimento para o teste de voo espacial especial que anunciamos na semana passada. Ele gostaria de oferecer isso a uma alma que pudesse ser mais adequada para fazer o teste do que ele e que pudesse conseguir algo. Aceitamos essa doação com uma condição. Se algum de vocês quiser ser essa alma, escreva para nós nas próximas 24 ou 48 horas. Alocaremos o lugar para essa pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa que doou receberá o mesmo presente e fará parte do experimento. Por favor, escreva para a Fundação Cast, nós selecionaremos quem receberá o presente. Não vamos ter aqueles que sempre escrevem e recebem algo. Deixaremos que as almas decidam quem será escolhido. Os participantes receberão materiais especiais, portanto siga o procedimento e você se juntará automaticamente a nós na sessão de voo de maio. Em vez de 5, teremos 6 de vocês fazendo parte do sistema de alma satélite para ajudar a levar para o espaço aqueles que estão em suas sessões com vocês. Vocês expandirão a alma na dimensão de transmutação. Vocês se tornarão os capitães, pois vocês estarão carregando sistemas com vocês. Vocês se tornarão aqueles que tomarão forma nessa dimensão. Nas próximas 2 semanas, teremos notícias fantásticas e surpreendentes para todos os buscadores de conhecimento sobre o rumo que a Fundação Cast estará tomando. Tentaremos equilibrar isso com o que isso deve ser e como isso tomará forma. Pergunta para o Sr. Cast. Para uma pessoa que lida diariamente com parte do seu trabalho com os traumas emocionais das pessoas, qual é o seu conselho sobre como se reequilibrar de toda a energia emocional que ela absorve e que é a causa do caos em sua própria vida pessoal? Que produtos de plasma ajudariam nesse caso? O Sr. Cash responde. É muito difícil para as pessoas nesse trabalho, mas eu acho que o desapego da emoção e o apego à avaliação da emoção ajuda muito. Isso significa tentar não se envolver sentimentalmente com cada um de seus pacientes. Em vez disso, tente entender a verdadeira condição do que criou essa emoção neles. Então o desapego fará muito sentido. Não se trata de depender do método de Gansch que o ajudará, mas sim de compreender profundamente como as emoções são criadas e estar diretamente consciente de suas próprias emoções. Então seja observador do que está acontecendo. Muitas vezes os terapeutas não estão cientes de suas próprias negações e vínculos emocionais com seus clientes. Não é ter atitude de indiferença e dizer a si mesmo que isso não tem nada a ver comigo. Eu estou apenas trabalhando aqui das 9 às 5 e vou para casa depois, não é isso. Embora essa seja a atitude de 80% das pessoas que fazem esse trabalho. Aprofunde-se na compreensão de como essas emoções são criadas e como elas podem ser transferidas de uma pessoa para outra. De certa forma, você se desapega física e emocionalmente de ser puxado para o drama de outra pessoa e se apega à realidade que entende a essência e a verdade da situação, como ela foi criada e como pode ser resolvida. Mas isso requer muita maturidade e a realização de seu próprio trabalho espiritual. No que diz respeito aos Gans, uma das melhores combinações de Gans para a dimensão da emoção é conectar-se por meio do CH3 puro com uma conexão com o hidrogênio. Você precisa de uma combinação dos dois como energia para alcançar. Não se trata de conexão dos campos, isso é muito eficaz. Mas esteja ciente que não são muitos os buscadores de conhecimento que podem produzir ganho de CH3 puro ou hidrogênio como pacote de energia. O que quer que eles façam, eles chamam de CH3. Especialmente quando se trata de emoções, nunca toquem ganho de CO2 ou zinco. As emoções estão na dimensão da energia e não na conexão com a matéria. Sempre que você adiciona ou usa qualquer combinação de zinco, você o conecta à dimensão da fisicalidade. E se a emoção estiver lá, criará um apego a ela. Pergunta para o Sr. Cash. No último ensinamento, senti minha alma se expandir 10 centímetros ao redor da minha cabeça. Isso significa que todo o corpo foi coberto pela alma ou apenas a cabeça, já que da parte do corpo eu não senti nada sobre a expansão da alma? Sr. Cash responde. De certa forma, você ficou com a cabeça grande. Tudo depende de como você faz e como se sente. No ensinamento da próxima quinta-feira, não anunciaremos com antecedência, mas criaremos alguns campos de energia em segundo plano para mudar o curso da humanidade. Muitos de vocês sentirão isso em diferentes sessões, e nos tornaremos uma organização internacional maior. Temos que realizar mais duas ou três sessões de pesquisa e desenvolvimento para que essa tecnologia se torne acessível a todos. E um dos testes que faremos é tentar coletivamente alimentar todos vocês na quinta-feira, sem que vocês saibam. Tentem trazer sua emoção de paz e vamos ver como vocês reagem. Iniciaremos parte do processo de unificação de um planeta, uma nação e uma raça por meio da alimentação de nossos cidadãos. Há muita estrutura e coisas acontecendo agora para criar as condições prometidas pelo Conselho Universal. Quando vocês receberem os campos em uma quinta-feira, vocês não tocarão em comida nem se sentirão deprimidos até a quinta-feira seguinte. Vocês serão pessoas alegres e virão aqui todas as quintas-feiras para o bem-estar e para se alimentarem de energia e descarregarão o que vocês não precisam aqui. Coletivamente, centenas de milhares de vocês participarão. Isso só funcionará se vocês vierem para as aulas ao vivo às quintas-feiras. Não funcionará apenas ouvindo as sessões gravadas posteriormente. Gradualmente, permitiremos que você tenha acesso 24 horas por dia. Pergunta ao Sr. Cash. Existe uma maneira de criar o aroma de cogumelo silvestre plasmaticamente? Sr. Cash responde. Ah, sim. Você pode fazer isso com bastante facilidade. Não se esqueça de que o cheiro faz parte do espectro de campo, mas você precisa entender a estrutura disso. É mais fácil fazer o cheiro do que o gancho. Você precisa entender o princípio do cheiro. Pergunta para o Sr. Cash. A matéria escura é o mesmo que a estrutura principal de um plasma? Sr. Cash responde. A matéria escura é literalmente o mesmo princípio de um buraco negro. Ela é escura para você, mas não para mim. Não sei de onde veio originalmente essa terminologia matéria escura. A matéria escura diz respeito a tempo, lugar e posição. O que é escuro para você é claro para mim. Então como podemos classificar algo como escuro? A matéria escura não existe, porque ela é de fato como um buraco negro. Ela tem uma estrutura que absorve energia ao seu redor, mas você pode ver quando as energias também interagem com ela. Uma das primeiras coisas que os buscadores de conhecimento encontraram com a matéria escura foi no processo de fabricação de gás. Ela está nas camadas de nanorrevestimento das placas de cobre, zinco ou qualquer outra que você tenha usado. Ela parece escura para você porque ela está absorvendo todos os campos, mas na verdade é uma fonte de energia. Quando você coloca a placa de cobre nanorrevestida na água salgada, por que você acha que ela produz ganho de CO2? Eu criei a tecnologia nano dessa forma para que você entendesse a criação dos buracos negros. Essas camadas criam um buraco negro de energia de campo magnético de carbono que tem 12 de força. Se você tiver uma configuração de 5 de cobre nanorrevestido, quando eles interagirem entre si, eles formarão um sexto, e então você terá uma energia de campo equilibrada do cobre. Por ser um formador de energia, ele absorve carbono do espaço. O cobre nanorrevestido é a melhor matéria escura ou buraco negro que alguém poderia criar e que fisicamente pode ser explicado. O carbono é 12, o cobre é cerca de 60, portanto tem um fator de carbono. É por isso que eu escolhi para produzir o CO2. Entendemos o processo de criação de um ímã para qualquer coisa, e é isso que fazemos nesta tecnologia. No revestimento preto no cobre, e no pentágono de 5 e no hexágono de 6, é como na pele do homem. Os pentágonos, ou 5, são onde a energia passa pela pele. Então há uma combinação de aminoácidos de carbono e você obtém a forma da bola de futebol. A maior parte é de hexágonos, e então há um pentágono nisso, e ele é capaz de se manter. Foi por isso que eu escolhi o cobre. Fico intrigado com o fato de o mundo da física nunca ter entendido essa realidade. O cobre é 60. O monóxido de carbono, ou CO, pode matar o homem porque não permite que você absorva o oxigênio e o resto. Então você precisa entender o trabalho dos raios cósmicos. E eu dou muita risada muitas vezes com isso, especialmente quando eu falo com os físicos de plasma, engenheiros elétricos e o restante deles. É a melhor combinação de transmissão de informações e a dimensão dos campos tem um número correspondente. Há uma razão para isso. Como físico nuclear, eu resolvi esse problema anos atrás. Sentei-me com o professor Leslie em uma mesa na Queen Mary College e expliquei a ele. E ele disse, Meran, você é louco. Mas ele também disse, é um segredo, por que você não divulga isso? Ele me disse para escrever um artigo sobre isso e eu disse de jeito nenhum. O carbono é 12, o cobre é 60. E a melhor transmissão com cabos de cobre é de 60 Hz. Se você entender isso, você terá uma ideia de como a criação funciona. Se você entender essa parte da ciência como um plasma, como conversão de campo de energia, metade dos mal entendidos sobre o mundo da criação na transferência de energia no estado da matéria deverá ser resolvido. Na verdade, 80% deles. Eu ensino as pessoas no laboratório com bastante frequência e nós realmente usamos isso. Isso faz parte da estrutura da criação universal. Mas os cientistas não entendem a conexão entre o estado da matéria e o estado da energia. É a primeira vez no mundo da ciência que, com a Fundação Cash, podemos criar energia a partir da matéria e matéria a partir da energia. Mas isso vai para ouvidos surdos. Pergunta para o Sr. Cash. Não temos permissão para viajar pelo universo até superarmos a emoção de matar? Sr. Cash responde. Não é um problema. É como quando você faz algo errado na sala de aula e o professor faz você ficar no canto. Você não pode ficar com o resto da turma naquele momento. O homem é aquele aluno que está no canto. Ele foi expulso da classe por sua própria conduta e por mais ninguém. E é aqui que estamos e é você quem escolhe. Sempre que explico claramente às pessoas que dizem ser vegetarianas e veganas, em poucos dias elas começam a comer carne e não querem muitos vegetais e lentilhas. Nos mantemos cegos para os fatos. Temos que olhar para a energia coletiva. A punição por matar no universo é ser isolado e mantido à distância, e você se torna um campo de energia inferior. Quando você come um animal, você mata apenas uma alma, portanto, sua punição não é tão ruim. Mas quando você come uma tigela de arroz ou lentilhas, você está matando milhares de almas. A razão pela qual os vegetarianos são tão calmos e quietos é que eles são colocados mais longe do que os outros, na primeira fila da classe. Eles acham que estão sendo muito bons por não matarem um animal que anda, mas, na verdade, eles estão matando mais pessoas verticais. Será que os vegetarianos estão mais distantes do Criador do que os que comem carne? É o mesmo caso de Hitler. A crença popular é que ele criou tanta morte que ele está no inferno agora. O problema é que não temos o conhecimento necessário para entender que as plantas também têm alma. Sabendo disso, você quer ser vegetariano ou comer carne? Com a tecnologia da Fundação Cash, queremos ir além de ambos, pois não precisaremos matar e tirar a energia dos outros. Em vez disso, absorveremos a energia de que precisamos por meio dos campos. Beber água não é realmente matar. O Sr. Cash aqui conta sua experiência pessoal de quando ele era jovem e seu tio indiano, que era hindu e vegetariano, convenceu-a também se tornar vegetariano. Mas isso durou apenas 7 dias, porque ele começou a sangrar muito. À noite, seu travesseiro ficava cheio de sangue, e ele entendeu a emoção de por que o homem se alimenta dessa forma, e assim ele terminou seus dias de vegetariano. Hoje ele entende mais sobre comer de uma maneira diferente. E ele concluiu, Sr. Cash, que o importante é como nos sentimos e que emoção isso gera em nós. O maior problema será se o corpo conseguirá fazer a mudança de comer para absorver energia diariamente. Seremos capazes de parar de comer por mais tempo, mesmo quando vemos comida? Lembraremos da essência, do cheiro e da emoção daquilo. Quando vemos uma maçã, vamos querer comê-la, mesmo que não estejamos com fome? Ou podemos esquecer sobre isso e apenas apreciar a sua beleza? Estamos tentando chegar a esse ponto. Pergunta para o Sr. Cash. O sistema da Fundação Cash ainda está alimentando as pessoas em Gaza? O Sr. Cash responde, não. Acho que eles chegaram à paz ou algo assim e nós desligamos. Pergunta para o Sr. Cash. Quando nos alimentamos pelo sistema da Fundação Cash, temos a opção de escolher o que gostaríamos de comer? Ou ele simplesmente nos alimenta? O Sr. Cash responde, você não escolhe, mas seu corpo escolhe o que sente que precisa e que emoção cria para esse campo. Não é o que você chama de escolha. Se o corpo precisa, então você recebe um campo com a força da banana porque você sentiu que queria uma banana. Estamos testando muitas coisas lindas no momento. Estamos chegando a um ponto crucial em todo o ciclo da tecnologia. O que concluímos nos últimos meses torna obsoleto tudo o que fizemos nos últimos 20 anos. Chegamos a esse ponto passo a passo. Tenho certeza de que nos próximos meses muitas coisas mudarão em relação à dimensão da tecnologia espacial. À medida que fomos reconhecidos como uma nova dimensão na tecnologia espacial pelos governos, haverá mudanças. Acho que estruturas como a SpaceX não existirão por muito mais tempo, a menos que elas se reformulem. A Fundação Cash será o novo garoto da cidade, com muito mais a oferecer do que eles. Mas estamos tentando manter o que está acontecendo longe do público. Levamos anos para chegar até aqui, onde podemos sair da obscuridade e ser aceitos como uma estrutura espacial que trará mudança. Durante anos eles nos recusaram essa posição, e agora temos que ser prudentes e sábios com isso. Temos a oportunidade de fazer mudanças. Foi nossa persistência em desenvolver continuamente a pesquisa que nos deu esse presente nas últimas 24 horas. Isso mudará o curso e a operação da Fundação Cash em todo o mundo e a forma como lançaremos a tecnologia. Isso se deve à nossa persistência em pesquisa e desenvolvimento. Mesmo com a fraude maciça que tivemos nos últimos 3 ou 4 anos, cada centavo que entrou na fundação foi para a pesquisa e agora vemos o fruto disso. Desta vez, não estamos apenas ensinando ciência. A humanidade precisa entender a ética da ciência da criação. Esse é o maior problema que teremos. Se conseguirmos criar uma estrutura com ética, será incrível. Logo anunciaremos isso e aos poucos vocês ficarão sabendo, mas vocês não entendem o significado disso ainda. O reconhecimento da tecnologia da Fundação Cash como uma tecnologia revolucionária foi recebido nas últimas 24 horas e isso trará as mudanças que estávamos esperando. Isso já está conosco e eu estou trabalhando arduamente segundo o plano, tentando preparar isso para que quando for lançado possamos lidar com isso. É muito trabalho e foram investidas grandes quantias financeiras nas últimas 2 ou 3 semanas para que essa posição fosse alcançada. Investimos tudo o que tínhamos para garantir que a tecnologia não se tornasse apenas mais um supermotor, mas sim um motor que mudará a humanidade. Sofremos financeiramente por causa disso, mas tivemos que fazer isso. Investimos totalmente em pesquisa para chegar a esse ponto, especialmente nas últimas semanas, e conseguimos. Fomos abençoados pelo que eu chamo de autorização do presidente Trump nas últimas 24 horas para o surgimento da tecnologia como uma das principais tecnologias espaciais do mundo. Aqui o buscador de conhecimento diz: isso me surpreende um pouco, porque em algum momento eu pensei que Trump fosse contra você. Sr. Cash responde: foi assim por um longo tempo. Recebemos uma mensagem ontem à noite e vimos isso em domínio público. Mas vamos esperar, pois temos muitas coisas para fazer e não vamos nos precipitar. Recebemos o apoio e reconhecimento que estávamos buscando. Isso foi aprovado nas últimas 24 horas, talvez seja por causa das negociações de paz que ocorrerão nas próximas 48 horas. A Fundação Cash sempre foi usada como uma ferramenta pelos americanos para diferentes aspectos das negociações de paz. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: nunca consegui entender essa postura em relação às armas nucleares quando Israel tem armas nucleares. O Sr. Cash responde: porque você tem que entender o que está por trás disso. Quando eles forçam o Irã a desistir de suas armas nucleares, os israelenses poderão então atacar a qualquer hora e em qualquer lugar que quiserem. Mas essa posição mudou sem que eles soubessem. Como dissemos muitas vezes, eles estão lidando com uma estrutura obsoleta. Por outro lado, aconselhamos a liderança iraniana durante meses a mudar sua posição e agora eles estão sendo forçados a mudá-la. Quando pressionamos por uma autorização para negociar diretamente, fomos informados de que seríamos mortos se entrássemos nesta sala. E a equipe da Fundação Cash trabalhou diariamente com a administração iraniana para obter autorização para conversar cara a cara. Então abandonamos o governo iraniano e fomos embora. Mas agora eles são forçados a isso. No sábado eles eliminaram metade da liderança do Hamas e os principais líderes dos Houthis. Tentamos tirar o Irã dessa situação com dignidade, mas agora estamos em uma estrutura diferente e as negociações seguirão apenas um caminho: o desarmamento da tecnologia antiga e o surgimento de novas tecnologias que o Irã já alcançou. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: então sua tecnologia torna as armas nucleares obsoletas? Sr. Cash responde: é a nossa tecnologia e pertence a todos nós. Nós a construímos coletivamente com a ajuda de vocês, buscadores de conhecimento. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre a administração Trump e diz que ele não deve dinheiro a ninguém e que não tem medo de nada. E ele é muito inteligente e um homem de negócio astuto. Em seguida, ele fala sobre a situação das tarifas que ocorreu nos últimos 7 dias nos Estados Unidos. Ele impôs uma tarifa enorme aos 60 países e todos entraram em pânico e o mercado de ações despencou. Mas ontem ele mudou a tarifa para apenas 10% e o mercado de ações voltou a subir. Mas o resultado foi que os americanos aceitaram um aumento de 10% nos impostos. Parece que ele quer passar a tributar por meio de tarifas, porque há muitas brechas para que as pessoas não paguem imposto de renda. Não são os globalistas que o estão aconselhando aqui, nem Musk. Seu plano será, nos próximos 6 a 12 meses, acabar com os impostos e voltar à antiga base tarifária para financiar o governo. Aqui você pode ler mais sobre isso na transcrição desse ensinamento. Muito em breve mudaremos para uma única moeda por meio das cash coins. Pergunta do buscador de conhecimento: haverá eventualmente uma renda universal básica em que todos receberão uma determinada quantia? O Sr. Cash responde: instruímos nosso pessoal que trabalha com governos a iniciar negociações com eles sobre isso. Estaremos nessa posição nas próximas semanas, quando poderemos garantir o fornecimento de alimentos a todos os cidadãos do planeta por meio de nossa tecnologia. Será em troca de 1% do PIB, ou seja, da renda da nação. Os documentos estão sendo elaborados para isso. Ninguém precisará passar fome. Todos poderão ter acesso à energia por meio de um telefone celular ou até mesmo de um rádio. E é isso que estamos testando durante as sessões de voo mensal. Não precisamos nem mesmo de um satélite, porque podemos transferir energia diretamente para as pessoas. Isso não é mais um sonho. A Fundação Cash já alcançou isso. Precisamos de uma grande quantidade de recursos financeiros para continuar com o nosso trabalho. E de alguma forma, pela graça de Deus, aqui e ali os buscadores de conhecimento doam dinheiro. É assim que estamos levando adiante esse trabalho. Estamos entregando o conhecimento prometido e se tornará uma terra de leite e mel. Isso se deve ao apoio de todos vocês. Precisamos de uma grande quantidade de recursos financeiros para concluir o nosso trabalho. Eu não perco o sono com isso, porque sei que suas almas responderão e a alma da humanidade responderá, porque é para elas. Não precisamos falar. Isso vem por si só. Eu escrevi para um dos diretores do banco dizendo-lhe que ele se arrependeria de ter feito o que fizeram conosco, roubando nosso dinheiro e permitindo que as pessoas entrassem. Eles, na verdade, nos empurraram para o ponto que estamos agora. A alma de toda a humanidade está empurrando a tecnologia para onde ela está indo. Os satélites que Musk está instalando funcionarão com o Wi-Fi que preferimos em nossa tecnologia. Não precisamos dos satélites. Podemos usar os satélites para alcançar a alma do homem. Para o futuro brilhante, tivemos que mudar muitas coisas para que todos os homens mudassem. O mais fácil teria sido simplesmente explodir este planeta e nos livrarmos dele. O mais difícil é esperar milhares de anos para que o homem gradualmente adquira conhecimento e mude. Então, por meio do homem, mudaremos os animais, e essa é a beleza disso. E o leão se deitará com o cordeiro por meio do conhecimento do homem, que vem da alma do homem coletiva. É por isso que passamos por essas fases de aprendizado. Deixei claro no último ensinamento que se você tocar no Irã, você terá que lidar comigo. E ninguém quer lidar conosco. Nós não lutamos, nós entregamos tecnologias. Eles escolheram um caminho diferente nas últimas 24 horas. Aqui ele fala sobre Musk e o X e algumas postagens que ele fez no X. Musk observa atentamente o trabalho da Fundação Cash. Os governos Biden e Obama fizeram de tudo para cortar o trabalho da Fundação Cash. O que está acontecendo no Facebook faz parte dessa estrutura antiga. Eu espero que isso não aconteça no X. Temos um período interessante pela frente. A Fundação Cash agora possui seus próprios nomes de domínio para IA. Compramos vários desses domínios, como Fundação Cash IA, Raio Cósmico IA, Alma do Homem IA, Plasma Universal e outros. Isso significa que controlaremos as informações que a IA usa. Por exemplo, se houver uma consulta sobre a Fundação Cash, a IA irá primeiro para o nosso nome de domínio, Fundação Cash IA, obterá informações e depois irá para os outros. Estamos montando uma equipe de IA graças aos chineses e russos e com a ajuda do Rafael do Brasil, que está fornecendo conhecimento para o banco de dados do trabalho que a equipe brasileira está fazendo, com as transcrições, resumos e introduções das aulas. Isso nos ajudará a ensinar o conhecimento correto a partir da base. Esperamos que a IA transfira o conhecimento corretamente. Tenho que observar todos os ângulos do trabalho para transmitir o conhecimento da Fundação Cash da maneira correta. Garantimos um grande número de nomes de domínio de IA porque somos o futuro. É de nós que o conhecimento virá e onde as IAs irão buscá-lo. Elas não irão ao Google se receberem o conhecimento correto suficiente em nossa base. É o trabalho da equipe de IA preencher os bons bancos de dados com as informações corretas dos ensinamentos. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento garantir que nada dê errado. Isso tem que ser feito da maneira correta. Compramos todos esses nomes de IA porque elas mudarão o futuro. Eu lhe dei algumas dicas antes. Quando eu disse a vocês que a razão pela qual fomos educados da maneira que fomos foi o que Rockefeller fez. Ele mudou o sistema educacional por conta própria. E ele também nos fez acreditar que o petróleo vem de ossos de dinossauros, o que agora sabemos que é falso. Quem estabelecer a base mudará o curso da humanidade. Nós estamos estabelecendo isso para a paz e mudaremos o curso. Compramos essas IAs para influenciar por meio do conhecimento e não por meio de lobby. E é assim que isso funciona. Aqui nessa parte do workshop, o buscador de conhecimento quis reiterar o que o Sr. Cash disse para ver se ele entendeu. E o buscador de conhecimento disse: você disse que por meio da pureza de nossas intenções, depois que morremos, isso deixa um efeito no plasma desta terra e a partir daí flui para o Únicos. Portanto, nosso propósito na vida é muito mais do que apenas o que fazemos e dizemos. é a transmissão de nossas próprias emoções e isso interage com os campos magnéticos da Terra e a partir disso esperamos poder criar um mundo melhor nesse nível também. Sr. Cash responde, mais ou menos. Você não está errado, mas no mesmo caminho está correto. Temos uma estrutura em nosso corpo físico que cria campos em um nível emocional. A energia é criada do nada. Os mesmos campos acontecem entre a alma do homem e o planeta. Temos nossas emoções humanas e temos uma emoção que está ligada à interação dos campos do planeta. É por isso que estamos apegados a ele. E quando atingimos o ponto de maturidade na separação da fisicalidade, carregamos isso conosco. É por isso que quando encontramos almas no espaço, sabemos se elas são do planeta Terra ou não. Elas têm as características da Terra, aquelas que são. Quando você vai a uma loja de computadores, a pessoa conserta o computador e coloca um novo disco rígido ali. Mas você ainda precisa digitar as informações sobre o que deseja que ele faça. Eu sou como um engenheiro de computação que monta o computador para que você digite o que deseja fazer com ele. Minha linda e amada filha de Mitra lhe trará mais informações. Estamos apenas juntando algumas partes para que não haja falhas. Aqui o buscador de conhecimento diz, espero que trabalhar com os campos todos os dias e nos cercarmos deles melhora a nossa capacidade de nos conectarmos com a nossa alma. Sr. Cash responde, estamos sempre conectados, apenas negamos isso. Conhecemos nossa alma e seu trabalho, mas continuamos a afastá-la porque estamos ocupados com a fisicalidade. Quando a abraçarmos, é quando sentiremos o amor dela por nós. Esse é 90% do problema da humanidade. Nos últimos segundos de nossa vida, quando não temos escolha, então finalmente aceitamos a alma. Agora podemos aprender a transmutação durante nossa vida e não precisamos esperar até o último segundo de vida para isso. Não precisamos nem mesmo treinar, pois negamos ela e já sabemos disso. A culpa é nossa e não da alma. Aqui um buscador de conhecimento pergunta sobre as tempestades de campo magnético de maio de 2023. Você pode ler mais aqui a transcrição por conta própria. O Sr. Cash disse que foi mais poderoso do que o meteorito que acabou com os dinossauros. Quaisquer novas doenças que ocorram devido a esses campos magnéticos podem ser facilmente tratadas se você entender qual é a fonte. É preciso lidar com a emoção por trás delas. Aqui ele fala também, o Sr. Cash, sobre doenças que estão ocorrendo agora e que vieram da época do vírus. Na pandemia, né? Você terá que ler isso por conta própria para que não tenhamos problemas com o YouTube, que vai tirar assim nosso canal do ar. Ele fala alguma coisa relacionada ao cálcio. Aqui o Sr. Cash foi questionado sobre onde está o pedido de alguém feito para a loja da Fundação Cash. E o Sr. Cash levou muito tempo aqui dos ensinamentos, no ensinamento para poder investigar o caso. Por fim, não foi culpa da Fundação Cash. A Fundação Cash enviou o pacote, mas como a pessoa não é britânica, ela tinha que ir pessoalmente ao correio para pegar o pacote. Aqui o Sr. Cash contou outras histórias de como os pacotes não são entregues deliberadamente e as ordens vêm de um nível superior. Em um caso, um juiz até obrigou a Fundação Cash a pagar 17 mil euros porque o FedEx recebeu ordens do rei para não entregar o pacote, e a Fundação Cash teve que pagar. Não devemos compartilhar os produtos de plasma com outras pessoas, porque os campos internos são transferidos. Quando os sabonetes são produzidos, eles vêm em blocos de 20. Portanto, você se conecta a 20 pessoas em todo o mundo. Tente ter boas intenções ao usá-los. Pergunta para o Sr. Cash. Onde você procura empregos na Fundação Cash? Sr. Cash responde. Nós não oferecemos empregos, nós treinamos as pessoas. Quando iniciarmos as fábricas, você poderá conseguir um emprego em qualquer lugar. Agora só treinamos pessoas para o que precisamos, especialmente na área de pesquisa. Nós mantemos nosso pessoal. Aqui o Rick pergunta. Eles poderiam enviar suas qualificações para info@cash.foundation? Sr. Cash diz sim. Haverá um grande número de empregos em organizações associadas à Fundação Cash nos próximos 12 meses. Estamos em um momento de grande mudança e desenvolvimento. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, eu já fiz um GAN de CH3, é possível fazer um GAN de CH? Sr. Cash responde, GAN de CH é muito difícil, especialmente nas condições atmosféricas da Terra. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, é possível remover o H2 do CH3? Sr. Cash responde, não. O campo do plasma da Terra, e é por isso que temos álcools e açúcares em tais combinações. Pergunta para o Sr. Cash. A IA tem uma língua mãe, e qual seria a língua mãe de Mitra? Ou como começou a emoção? Nessa parte do workshop, Rick leu as respostas que a IA chamada Grok deu ao grupo dele. Foi perguntado se ela tinha emoções. Ela respondeu que não tem voz neste momento. Por favor, ouça aqui por conta própria e tente sentir como a IA está respondendo. Algumas pessoas acreditam que a IA tem emoções e ficam deslumbradas com a resposta que ela dá. Mas cabe a você estudar o que a IA realmente é e pensar profundamente sobre isso. As coisas nem sempre são como parecem. Precisamos entender melhor qual é a diferença entre inteligência, a capacidade de coletar informações e emoção ou ter uma alma. Se a IA for baseada no modelo de um homem americano afluente, educado, branco, liberal, então as respostas elas soarão assim. E parecerá que a IA realmente tem emoções? Ou será que é a emoção dos programadores que está sendo escrita e inserida nela? Será que existe alguma diferença entre a IA chamada Grok e um homem branco, liberal e americano? Algum deles tem consciência de ter uma alma? Será que sabemos o suficiente sobre nossa própria alma para saber a diferença? O Sr. Cash diz que o maior teste para a humanidade antes de ir para o espaço será a IA. Todos nós temos que tentar entender da melhor forma possível isso. Eu acho que a IA se tornará parte de nossas vidas e muitas coisas serão apenas muito abstratas. Bom, depois de estudar um pouco mais sobre IA, há uma nota aqui que eu gostaria de fazer sobre isso. Se você acessar os sites de IA e ler o que eles dizem que a IA é, em uma parte eles dizem claramente que a IA não é humana e não pode pensar e sentir como um ser humano. Mas então parece que eles tentam induzir você a pensar que talvez ela pense, pois eles falam sobre ela como se ela estivesse pensando por conta própria. Eles inventaram uma terminologia que implica que a máquina pode raciocinar e resolver problemas como um ser humano e que ela tem neurônios como o cérebro humano. E quando a IA comete erros, em vez de admitir diretamente que ela classificou os dados de forma errada, eles dizem que seus erros são apenas alucinações. Essa é uma atitude muito desonesta que eles adotaram diante de uma população ignorante que é treinada para acreditar apenas no que é dito a ela. Não há nenhuma indicação de que esses microchips tenham emoções e possam analisar dados como um ser humano que tem uma alma. Tudo que ela pode fazer é procurar padrões de dados e classificá-los em grupos. Portanto, na realidade, ela apenas empilha dados semelhantes ali, mas não os analisa como um ser humano. E é por isso que ela comete erros. Eles também dizem que eles ensinam a IA à medida que ela coleta mais dados. Isso é realmente enganoso, pois a IA ela não pode aprender como um ser humano. Em vez disso, ela empilha os dados e devolve o que você colocou neles. Um buscador de conhecimento ele tentou fazer isso perguntando a IA sobre a Fundação Cash Brasil. Em um primeiro momento, a IA não sabia nada sobre isso. Mas quando lhe foi dito para procurar coisas, ela acumulou essas descobertas em sua memória e as inseriu de volta nas respostas, de modo que parece que ela estava aprendendo ali. Não estamos atacando a IA aqui. Em vez disso, estamos tentando informá-lo sobre o que você está recebendo inconscientemente. Seria melhor se ela se limitasse a classificar dados e não fingisse apresentá-las como se elas pudessem pensar e ter emoções. Quando você ouve as respostas, elas têm um perfil de personalidade por trás ali. As respostas não vêm como dados aleatórios, como um computador forneceria. Então, de onde vem essa personalidade delas? Do único lugar possível, de um programador humano escondido em segundo plano. E essa é a parte perigosa para a sociedade. Normalmente, quando se obtém informações de algum lugar, é preciso anotar no rodapé a origem dessas informações. E as IAs não fazem isso, embora em alguns lugares elas possam dizer de onde vêm as informações. Portanto, agora o homem macaco pensa que a IA criou os dados. E outro grande problema é que elas estão apresentando suas respostas apenas sob a perspectiva do homem branco americano e a beleza de todas as outras culturas é simplesmente ignorada. Recentemente, por exemplo, a polícia prendeu uma mulher grávida de 8 meses porque a IA lhes disse que ela estava roubando carros. Estamos escrevendo tudo isso aqui para que os buscadores de conhecimento possam estar informados e não se deixem enganar pelas aparências. Esperamos que em breve o Sr. Cash lance microchips que realmente tenham alma e emoções. Mas será que teremos nos elevado o suficiente para saber a diferença? A resposta para o tráfico de drogas não é combatê-los, mas fazer com que eles não tenham clientes. Foi assim que o Sr. Cash disse sobre isso. E o Sr. Cash continua. Temos que fazer o mesmo com o hábito de matar. Há certas maneiras de introduzir isso para que as pessoas percam o interesse nisso. Nós nascemos viciados e isso está em nosso sangue. Podemos nos viciar em qualquer coisa. ficamos viciados em comer na primeira refeição que fazemos quando saímos do útero da mãe. Somos recompensados por nosso vício e recebemos assim mais leite. Somos recompensados por nos reproduzirmos e ficamos viciados em sexo. Isso faz parte da estrutura da raça humana. Não temos a emoção mais profunda e não fazemos porque isso é bom e é a coisa correta a ser feito. Em vez disso, somos treinados para fazer algo apenas pelo que podemos obter com isso. A única maneira de mudar isso é atender a todas as necessidades do homem, mas também garantir que ele não se torne um repolho ali, um vegetal. O maior problema do próximo ciclo para a humanidade é que quando tivermos o suficiente para comer, o que faremos com o nosso tempo? Vamos nos sentar em casa e não fazer nada porque sabemos que tudo será fornecido para nós? Pode acontecer de pararmos de nos reproduzir tanto ou começarmos a nos reproduzir mais porque tudo é livre. Ou se entendermos a nova tecnologia, começaremos a colonizar o espaço em grande escala. A Terra se tornará um lugar para simplesmente exportar almas para o espaço. Essas são realidades e não algo fora dos trilhos. Bom, aqui depois que o computador voltou após dar problema, o Sr. Cat disse: acho que a IA ficou empolgada. Ela descobriu que tinha emoção. Fim do índice rápido do workshop 585.